Aparelhagem sensação do momento. Guerreiro Tribal, o toca tudo do Pará. Aparelhagem que veio pra ficar. Guerreiro Tribal. DJ Índio considerado. A partir de agora, com você, DJ Índio considerado, fazendo a sua festa. Penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar, como se fossem os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Pra cima, meu guerreiro! Não precisa estar ao meu lado pra me encontrar. É só fechar os olhos e chamar que eu vou. Eu estou debaixo do seu cobertor, te aquecendo com meu amor. Pois toque me faça vibrar, me leve a sério. Emocionante, como você nunca viu. Guerreiro Tribal, o toca tudo do Pará. Sabe, um dia a gente aprende. Escuta, sete almas, me senti doroso. Tudo certo, DJ Índio. Tudo certo, DJ Índio. Então, vamos começar o show. Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Ó, lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desaparecer, a noite tá me chamando, posso te esquecer. Vou comigo e sonho, eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Com a nave passante eu vou dançar. DJ Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. Esquecer, sonho toda noite com o teu prazer. Vê se não esquece, eu amo você. Guardo aqui no peito essa paixão e posso te afirmar. És um homem amado, preciso te ter. Impossível esquecer o amor que a gente fez. Vou com o Big Song, eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. DJ Edson vai arrasar. Meu coração que só faz chorar. Guerreiro Tribal! Guerreiro Tribal, agora é Toca Tudo do Pará. Eu conversar. Apenas um momento, preciso te falar. Eu não sou esse cara que você está pensando. Eu não tenho essa cara de ficar enganando você. Aqui a emoção vem uma atrás da outra, sem parar. Guerreiro Tribal, aparelhagem, toca tudo no momento. Guerreiro Tribal é show. Marcantes, Guerreiro Tribal, vibrante, emocionante, como você nunca viu. cada beijo molhado, o sabor da paixão. Essa galera sentir fortes emoções. Acordei, meu grande amor, o pensamento em você. São tantas horas.

Guerreiro Tribal. Guerreiro Tribal, o Toca Tudo do Pará. O Toca Tudo Digital. Cenário Tribal.

Sábado do Momento. Produções e mixagens DJ Preto Mix.